acasalado andou comigo. E através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fez mil versos a falar de nós. Trouxou de mim à vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos, e por capricho ou maldade correu comigo a cidade até há poucos momentos. Já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Se em paga a saudade existe, a saudade não dói tanto, amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu, pois não sabia que tinhas em paga as saudades minhas, mais saudades do que eu. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim.